amor espreita de uma varanda. É domingo de tourada e a madrugada tão cedo se levanta. E um café se escuta a farra e uma guitarra me diz baixinho: canta que esta cidade tem a vontade de dar-te o seu carinho. Aos olhos dos teus amantes, tu és como antes, minha Lisboa. O teu fado ainda tem fama, e em Alfama tu és mais Lisboa. Mil canções já te fizeram, mas não disseram o que és para mim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Aos olhos dos teus amantes, tu és como antes, minha Lisboa. O teu fado ainda tem fama, e em Alfama tu és mais Lisboa. Mil canções já te fizeram, mas não disseram o que és para mim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Se eu pudesse ter todas as flores, ah, se eu tivesse um campo de alecrim, abrir os olhos, ver todas as cores, na natureza sempre junto a mim. Solto nos campos junto à minha terra, se eu pudesse sempre estaria. E lá no alto, junto àquela serra, todos os meus sonhos lá eu viveria. Onde estão os campos verdes? Onde estão aquelas flores? Onde estão todos os meus sonhos? Onde andam meus amores? Sei porque vivemos desse jeito, sempre correndo atrás de ilusões. Se Deus criou um mundo tão perfeito, que bastaria as simples ambições. Como eu não posso ter sempre a pureza da vida livre das flores na terra, trago os meus sonhos todos bem guardados, me esperando lá no alto da serra. Onde estão os campos verdes? Onde estão aquelas flores? Onde estão todos os meus sonhos? Onde andam meus amores? Onde estão os campos verdes? Onde estão aquelas flores? Rádio Antena Web. Sintonizando. Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado. Eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado, sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora. Eu disse que não sabia, mas vou te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, cantam rufias, choram guitarras. Amor, ciúme, cinza de lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Se queres ser minha senhora e ter-me sempre a teu lado, não me fale só de amor, fale-me também do fado.

sou estrangeiro e aqui sou feliz. Mesmo com saudades do meu país, pois o destino deu-me outro lar e desde menino aprendi a amar. Ave Maria, qual é minha dor, e o meu corpo não vai embora. Para os estrangeiros, hoje eu ouvi falar que a lei dos homens tudo vai mudar. Deixei minha terra para trabalhar e o melhor de mim sei que aqui está. Ser feliz, não temos mais nada em outro lugar, não nos deixe agora outra vez sem lá. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Ergue a proa e segue para outros mares.

Antena Web. Antena Web. Antena Web. Atriz do campo em Portugal,